Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimusu Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 31 e a expressão de hoje é... Já tenho 82 anos. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Na lição passada, a Ana se divertiu tirando fotos do Monte Fuji. Agora, ela está visitando a casa da avó da Sakura, na cidade de Shizuoka. A avó da Sakura é bastante disposta e saudável e vive sozinha cuidando de sua horta. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 31. A expressão de hoje é... Já tenho 82 anos. Oba-san, o genki desu ne. Mou 82 sai desu yo. Sa, o cha o douzo. Wa, kirei na midori iro. Kaori mo ii desu. Agora vamos estudar o diálogo. A Ana disse para a avó da Sakura. Oba-san, o genki desu ne. Vovó, a senhora está bem, hein? Oba-san. Significa vovó, avó ou uma senhora de idade. Vovô, avô ou senhor de idade se diz... Oji-san. O genki. É o adjetivo... Genki. Com um honorífico. O. Genki significa forte, saudável. Des. Encerra uma sentença de modo polido. Ne. É uma partícula usada quando alguém se emociona ou se impressiona com algo. Eu vejo muitas pessoas idosas no Japão bastante saudáveis e ativas. É surpreendente. E a avó responde. Mou 82 sai desu yo. Já tenho 82 anos. Mou significa já. 82 é 82. Sai significa anos. E é usado depois de números, expressando idade. Des encerra uma sentença de modo polido. Eu? É uma partícula usada ao fim de uma sentença para expressar uma nova informação. Para dizer 82, combina-se 82, 80 e ni, 2. Ou seja, 82 ni, certo? Exatamente. Para números de dois dígitos, primeiro se diz o número que está no segundo dígito e, depois, se acrescenta o número que está no primeiro dígito. Por exemplo, 25, em que 20 é... 20. E 5 é... go. Disse... 25. No entanto, para se referir à idade, alguns números são pronunciados de maneira distinta de sua pronúncia regular. Um ano de idade é... issai. 8 anos de idade se diz... hassai. 10 anos de idade... jissai. E, finalmente, 20 anos de idade se diz... hatachi. E como se pergunta a idade de alguém? Assim... oikutsu desu ka? Quantos anos você tem? Mas tome cuidado. No Japão, assim como em muitos outros países, incluindo o Brasil, perguntar a idade de uma mulher é considerado rude. Agora parece que o chá está pronto. Sa, o chá o dozo. Então, beba um pouco de chá, por favor. Usa-se... sa. Então, para estimular alguém a fazer algo. O chá. É chá dito de modo honorífico. Consiste de... chá. Chá com o honorífico o colocado antes. Só um minuto. Antes vimos que o foi colocado antes de um adjetivo, genki. É isso mesmo. Também se pode acrescentar o antes de substantivos para dizê-los de modo polido. Vamos voltar ao diálogo. O. Depois de ocha, é uma partícula que indica um objeto. Dozo. É à vontade, ou neste caso, beba um pouco. Shizuoka é conhecida pela sua produção de chá verde. O chá feito pela avó da Sakura deve estar delicioso. E a Ana diz... Wa, kirei na midori iro. Oh, que verde bonito. Wa. É O. Kireina. É o adjetivo do tipo na. Kirei. Que significa bonito com o sufixo na. Quando kirei modifica um substantivo, esse adjetivo muda para kireina, não é? É isso mesmo. Midoriiro. Significa cor verde. Consiste de verde. Midori. E a palavra cor? Iro. Quando falamos de chá no Japão, geralmente nos referimos ao chá verde, ryokucha. Você pode ensinar o nome de outras cores? Claro. Vermelho é? Aka. Azul. Ao. E amarelo é? Ki. Kaori mo ii desu. O aroma também está bom. Kaori. É aroma, fragrância. Mo. É também. I. Significa bom. Des encerra uma sentença de modo polido. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Quando falamos de chá verde, dizemos ocha. Aprendemos que acrescentamos o a palavras para deixar expressões mais polidas. Pode-se acrescentar o a qualquer palavra para deixá-la mais polida? Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, quando se quer mostrar respeito em relação à pessoa com quem se fala ou de quem se fala, usa-se o ou go antes de substantivos ou adjetivos relacionados a tal pessoa. Por exemplo, shigoto. Trabalho se torna o shigoto. Genki. Forte, saudável se torna o genki. Por fim, kazoku. Família se torna gokazoku. Além disso, para deixar as expressões mais polidas de maneira geral, acrescenta-se o ou go antes de substantivos. Alguns substantivos praticamente sempre são usados com o ou go. Ocha. Chá. E obaasan. Vovó, avó ou uma senhora de idade, que apareceram nesta lição, são alguns desses substantivos. Por outro lado, alguns substantivos nunca podem ser usados com o ou go. Dentre eles estão palavras originárias de línguas estrangeiras, como câmera. Câmera. Você pode ter dúvidas sobre quando usar o ou go. Go é usado para substantivos originários da China. Para todos os outros substantivos, usa-se o. No entanto, às vezes é difícil saber quais palavras são originárias da China. Portanto, recomendo que cada substantivo seja memorizado assim que aparecer com o ou go. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Este é o som de alguém bebendo água. É sim. E em japonês, a expressão que descreve esse som é goku goku. Portanto, goku goku expressa o som de alguém bebendo algo em grandes goles. Já quando alguém bebe algo rapidamente e com muita vontade, podemos dizer gabu gabu. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. O chá que a avó da Sakura nos ofereceu está uma delícia. Estou começando a apreciar o sabor do chá verde sem açúcar. Este é o fim da lição 31. A expressão de hoje foi Mou 82歳 desu yo. Já tenho 82 anos. Na próxima lição, vamos continuar acompanhando a visita da Ana à casa da avó da Sakura. Até lá!